10 autorizado sinal de ânsia, ponte localizado e estabilizado, o ajuste no 019. Seres modos 2000, 0019, reportará estabilizado, federal 9979. E 5922 está autorizado a descer até 4.000 pés. 4.019, Rio 5972. American 230, taxi. American 230, clear taxi, admin 8, taxi India. Until radio station 810, there, come to take off. Canada 019. Okay, 1019, we're taxiing via the apron and then India to the holding point for runway 10, we'll call ready for takeoff, American 230. Thank you. Mike 210. Mike 230, clear to the 9th circumference 10, wind 120 degrees, 08 knots. Mike, clear to line up and take off runway 10, American 230. Metro 3, 09, 9, 7, 9. Controle Salvador, boa noite, tem uma 3305, informação Alfa. 3305, aciona identificação, dessa via, chegada por médio 1 para nível 060, ajuste de altímetro no 019, número 5 na aproximação, 3305. 3 via por médio 1, querida, por lado isso, altitude 3305? Aciona número 5 na aproximação. Aciona o 5, está descendo o via do médio 1, tem 3305. A escuta, baixado, checado. Ok, chama a torre, o número 95. 9895. 1970, estou autorizado com o LF, torre o número 95. Boa noite, Congresso. Boa noite, baixado, checado. Sim, 5972, autorizado com o pistão 0, vento 120 graus, 90 nós. Certo. Estou autorizado a descida para 35003. 5003. Eu vou 970, boa noite, Capa Vista. 970, boa noite, quem negar no 09, guarde pista livre. Guarda livre, gol. D5972, o solo aos 49, libere à direita, deve ser o foco está deslizando, continue taxa após via alfa, quilo 43. Boa 970, pista livre, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre, pouso 10, gol 970. Desce para 2010, reporte estabilizado no localizador, é o número 2 agora na aproximação, 2078. 3305, doce, mantenha nível 0150. América 230, contact Recife, Santos, frequency 126.85. 1268, American 230, find us. Boa noite. Tomar 70 no solo aos 5-1, hoje nós 5-2. Libera a próxima direita, aqui é o Foxtrot, continue táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Direito Foxtrot, continua Alfa e chamante da Juliette, gol 1-0. Puxando a 313, cruzada coragem puxando a 0, vento no 20 graus, 10 nós. Decolagem no 0, chama a 313. Continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 9. 19, 1, 9, 7, 0. Por 1, 7, 0, autorizado pouso pistão a 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 8, 9. Pouso pistão a 0, 1, 9, 7, 0. Puxando 3-1-3, decola 254, puxando o controle 120 do sinal 8. 0863-1-3. Controle de Salvador, puxando 3-1-3. 3-1-3. Contato governo de colagem, suba via 3-1-1 para o 3-1-0. 3-1-1-3-1-3. 3-3-0-5, deixa pra ver o telefone, são cancelados os sinais de TAP, que é ponto localizador, é número 3 na aproximação, 3-0-5. Antes da Juliette, o bolo 970. 970, Juliette, portal 09. Juliette para o 09, 1970. Informação alfa. Você está falando? Chama na 24, aciona a identificação. Via chegada com meio de 1 para nível 050. Ajuste antímetro 0019. Apresenta um 3 habitat, você não está usando o 5-0. Maravilha, 0-0-1-habitat, com 15 chamadas, eu tenho a dois espaços. Localizador, ILS-3, 3-1-7-8. 3-1-7-8, autorizado sinal ILS, chama agora 2-1-2, reconhece o número 8, 2-1-9-6. 1-1-8-9-5-3-1-7-8. A 3178, aguarde pista livre, que é legal no 0 no 9. 170 no solo aos 5.6, Fidel Taxi Foxtrot, Tag Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Sócio 49, 80, 87, a porta 3089, Marcel. Bono 170, Cupê? Afirmo, Libra na Foxtrot, e Alfa, Bota, Matenta, Juliette, Bono 170. Azul 4980, táxi Índia, ponto de espera, porte pronto, ajuste no 019. Táxi Índia, né, ponto de espera, porte 4980. Tá 3178, autorizar pouso, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso no 0, na 3178. Azul 4980 após o airplay da TAM, autorizado de área, manter puxão zero. Azul 4980. Tá 3178 no sol 59, libera a direita, sete via Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa 3178. Volume 70, Juliette, portão 03. Juliette 03, com volume 07. Volume 70, Azul 4980, autorizado de decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 089. Iniciando 4980. Tá 3178, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, tá 3178. Tá 3305, ajuste no 019, aguarde pista livre. Tá 3305, autorizar pouso, pista no 0, vento 120 graus, 109. Azul 4980, decolada 01, chama o controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, azul 4980. Decolada azul 4980. Azul 7920, contato na Canada Colar, isso já via sair da UCA para o nível 350. Via UCA, 350-4980. Estrela 3, chama Centro Recife, frequência 12835, Alcânio 2388. Sim, chama Centro 2835, Alcânio 2388, Xenemia 313. Xenemia 224, após o TAP, vai voar de uma, descer para 2 mil pés, autorizado no final do procedimento dele, é SUI, depois autorizado no custo autorizador. Xenemia 224. Bono 723, acione identificação, dessa via, chegada Golf para 4010, ajuste altímetro, 1019. 0, chama o centro de Recife, frequência 2085, caso negativo, eu tenho 2585. Centro Recife, 2085, alternando 125, 45, azul, 4980. 774, autorizado para Serra Bravo, Papá, Serra, Porto Seguro, via rota do Tom de Voo, nível de voo 160, saída coral 1 no Bravo, decola pista no zero, primeira curva à direita. Transponde 5116, controle 120.8. O azul 2775 para o seguinte, autorizado para o tempo, Serra Bravo para a Serra, nível de voo 160, pista 10, saída Cora 1 Bravo, Coral 1 Bravo, correção. Primeira curva à direita, aciona o transponder 5116, controle 120.8. Correto, seguindo via rota do plano WISC 33. WISC 33, conforme a rota do plano azul 2774. Correto, após rota azul 2774. Confirme o azul 2774. Procedimento correto, é após rota 2774. Ciente. Para Serra Bravo, Golfo Romeu, via rota do plano de voo, Campos 1-0, Taubaté, nível de voo 3-2-0. Redação voo 1, Leda, Mótiva, decola pista 1-0, primeira curva direita. Transponde 5-1-1-2, controle de Salvador, 1-2-0, décima 8. Chamando 2-4, autorizado final ILS, chama 3-1-2, frequência 1-8, décima 9-5. Oliveira, azul 4959. 4959, com cota. Prossiga. Visado para Ilhéus, via alto tom de voo, UIS 33, 140, plano Yankee, nível 140, coral 1 Bravo, é saída. Transponder 5113, controle 120, décima 8. Autorizado o nível 140 para Ilhéus, conforme rota do plano, decolando da 10, saída coral, via UIS 33, transponder 5113, controle 1208, azul 4959. Saída coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo, azul 4959. Recuperar para o congestionamento 4959. Salvador, isso 5972. Afirmativo, Bravo. Aguarde o copo isso 5972, prepara a saída de São João, nível 360. São João, área 224, no solo 14, libera próxima à direita, taxi Foxtrot, hashtag taxi via alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Foxtrot, escuta, passei na série Juliette. 5972, pronto, cota. Cidade do Galeão, Serra Bravo, Golf Lima. Via alta do plano de voo, pesouro 44, seguro, até 9857, monstro, nível de voo 360. Saída São Romulo, Leda, transição ótima. Decola pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5114, ponto de Salvador, 120, decimal 8. Provado Galeão 360. Decola da 10 curva direita, ação 1 Leda ótima. Upper Zulu 44 a princípio, até seguro, upper November 857. Depois pulso. 1208 é o controle, 5114 transponder do Rio 5972. Rio 5972, apenas modifica a saída para São Ono Leda, transição Tóquio. São Ono Leda Tóquio. Correto, é código no ponto, 5972. Autorizado Juliette, portão 04. Juliette, 04, 624. Cicerão 9973. Cicerão 9973. Formação Bravo, aguarde porta 360. Separa do fundo. 3, ponto cópia. Possível? Será 9973 autorizado para Confins, terra Bravo Charles Foxtrot, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída Boruno, transitor Alefa, intercepta Pesulo 7, Nítimo, Pesulo 21, Charlie November Foxtrot, DCP. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-1-1-0, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Cruzado Confins. Conforme o plano nível 360, Arboruno, Elefa, Pesulo 1-7, Nítimo, Pesulo 21, Confins. Depois DCT, pista 10, curva direita. 5-1-1-0, transponder 208, controle. Correto, aporte pronto, subirá 9973. Azul 5001, reforço com a contato. Torre Salvador, azul 4959, no CAT 3, na 4 Romeu para o seu estacionamento. Azul 4959, livre acionado, CAT 3, após táxi. Livre, puxa, estacionamento, reportaria para o táxi, azul 4959. Azul 5001 para o táxi, 119 a bordo, 4 horas e 30, Ribeirão Preto, alternativa. Azul 5001, táxi setorizado via Índia, reporte no ponto de espera, som oficial de decolagem, general 019. Gente, via Índia, reportará no ponto de espera, som oficial de decolagem, 009. Thank you. Bandeira Azul 4959 com 70 a bordo, 2 horas e 47 de autonomia, Fernando Salvador para o Pará. Azul 4959, táxi frente, parte 1, taxi Índia, reporte ponto para decolagem, quem legal no 09. Ajuste no 09, táxi em frente via parte 1 e Índia, reportará para ingresso, azul 4959. Para o controle da coral, 4959. Sobe Mantenha 140 na freio de coral, azul 4959. Seleção Morte, vai decolar com curva direita 5121, transponder, federal 9979. Correto, ponto push, federal 9979. Pantará para push, federal 9979. Ano táxi Rio 5972, 3 a bordo, 3 horas e 20, alterna com. Rio 5972, autorizado táxi via Índia, ponto, porte cartão no zero, pronto, que negar no zero, no 9. Sente da Bravo, via Índia, reportar a ponto de espera, pronto, 5972. Federal 9973, colene Pitsola, 5 Rio, liberar, tá agora autorizado, push, com ataque. Push, Bandeiro 9973. Solo Salvador, o azul 2774, na posição 4 Lima, está pronto para o push de acionamento. Aguarde um minuto. O Federal 9973, qual posição se encontra no 43?